criação. Tenho certeza que são obras das tuas mãos, iluminando o meu ser a cada dia. Eu desejo te ter, por isso quero te louvar. Eu só quero te adorar, render graça a ti, Senhor. Só quero te amar.